9400, confirme efetuando 10 vias. Já efetuou e já está na prioridade novamente, outra 9400. Foi Luna 9400, sem restrições, até para 2000. Luna livre, restrições 2000, 9400. Tan 9400, autorizado esse final do procedimento. Está autorizado o procedimento, Tan 9400. Localizador, tá? 9400. 9400, completa o final do procedimento. Chame a torre na 895. 1895. Bom dia, senhorita. São 3170, boa noite, acione identificação, chegada à mar autorizada, desce para o nível 050, QNH 1 03. 050, chegada à mar autorizada. 9400, passou em GCR, já baixaram o trabalho visual. Boa noite, 9400, TAM. Livre pouso, custo 90, vento 170 graus, 032. Livre pouso 90, tá? 9400. Pode projetar se tem alguma formação próxima da Mari? Autorizado. Pode estar aqui presente, 370. 9400, sala 02, libere direita. Mantenha-me escuta via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, por 2, nossa escuta, tá 9400. Bom dia, bom trabalho. Plan 3170, voa idona, desce para 2000, sem restrições, altímetro no 03, está autorizado a final do procedimento de ILS X-Rate no 0, sendo estabilizado. Duna descendo para 2000, ajustado no 0, no 3, campo 3170, autorizado ILS X-Rate. Sinalizador com pista visto 3170. Então, 3170, completa sinal do procedimento. Começou Renan 895. 895, 3170. Salvador, Modilta 3170. Modilta 3170, chefe trem, pouso autorizado, 180 graus, 049. Baixou e, trazou, e travou, livre pouso 103170. São 3170, sala zona 6, táxi autorizado à direita, voz Alfa, Juliette, portão 8. Alfa e Juliette, portão 8, tá? 3170. Salvador, bom dia, Alta 3, que prazer. 3520, acione identificação, chegada na área autorizada, manda direto Mari. Desse, mantém o nível 050, QNH 1093. 050-1093, até 20-04. Certo, se tiver condições, está autorizado voar direto à posição Itapê. Se tiver condições, está autorizado voar direto à Itapê. Ok, voar então, 320. Autorizado, número 1 na aproximação, desse sem restrições para 2.000 pés, da presente, altímetro na 03. Está autorizado o sinal do ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Zona, informar pode voar em dia até então. Se condições de interceptar e completar o sinal do procedimento, está autorizado. Então, 3520 está em condições de tomar de charge. Afirmativo. Esse é para 1700. Completa o final do procedimento e chame a torre na noite 95. Gato, bom dia. 3520. 3520, bom dia. Juste 2013, cheque 3, pode autorizar o 0, reto 1960 graus, 2 nós. Informar essa visão da 3520. Avisado no 0, 3520. 3520 avistado, pouso autorizado no 0, vento 1,60 graus, 2 nós. E pouso 2,0, 3520. TAN 3520 solo aos 36. Pegue na minha escuta via Foxtrot Alpha Juliette Portão 3. Foxtrot Alpha Juliette Portão 3, André 52. Salvador, TAM 9401. Bom dia, TAM 9401. É, prezado, tá pronto quanto, Galeão? Nível 360. Prossiga, nível 360. Autorizado Galeão, nível 360, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva à direita, subida da Euleda, após Leda voa em Lume, 5441, transponder e controle 1935. 360 Galeão, conforme o plano, decola da 10, direita da Euleda, após Leda e Lume, aciona 5441 e o controle 1935, 9401. Estão dois, chamam pronto para o estacionamento 9401. Salvador, 9401, na 2 para pushback, Salvador. Salvador, 9401, chama o Frank. Espera. Bloqueado. Bom, Salvador, 3520. Prossiga, 3520. Para informar, senhor, a subida prevista para a Caju, qual seria? Pouca transfarou. Graças.